para mais um Download News. Depois de uma outra semana ausente, né? Não, Download News não é quinzenal. Não fala, não fala. Ninguém nem percebeu. Olha só, estamos aqui eu, o Fernando, o Pablo e o Rick. Então, antes de mais nada, vamos para nossa semana de lançamentos, que começou no dia 30 de agosto, e uma excelente semana de lançamentos para todos os consoles, para todos os gostos aí. Acho que estamos começando os grandes lançamentos do outono americano, né? Aleluia. É, finalmente, né, vamos deixar de ter aquelas semanas tão tristes que a gente tinha antes. Pois é. Para começar, um grande multiplataforma, e lançado antes do que eu esperava. Na verdade, eu não estava acompanhando direito quando ia ser lançado, e surpreendeu o Guitar Hero 5, né? Que de Guitar Hero mesmo não tem muito mais, né? É só um Rock Band com um nome diferente. Cara, é Guitar Hero no café da manhã, é Guitar Hero no meio-dia no almoço, eu não aguento mais Guitar Hero. É, como vocês podem ter acompanhado aí, o Download teve uma overdose de notícias de Guitar Hero, uma corrupção rodando aí, toda uma conspiração. Mas acho que semana que vem já vem o Beatles também, né? O Rock Band, então, muitos jogos musicais por aí. E quem vocês acham que vai ganhar essa disputa aí? Ah, o Beatles deve estar melhor. Pelo que eu vejo, pelo pouco que eu acompanho, assim, eu não sei, a Harmonix, ela faz as coisas com mais cuidado, pelo que parece. A Activision é mais comercial e Guitar Hero 5 não me anima mais. Eu desanimei com o Guitar Hero desde que ele virou banda, porque pra mim perdeu um pouco do foco na guitarra. Mas Guitar Hero 5 saindo pra PS3, 360, Wii e PS2, cara. PS2 Imortal Forever. Nossa, caraca, ele ainda tá ali, cara. Ele não desiste nunca. E pior que nem é jogo por fã, né, cara? Nem é homebrew, né, cara? Pra 360 e PC, nós temos o Section 8. Tipo, ele não teve muito hype, assim, ele não teve muita divulgação. Mas ele, nos guetos, assim, ele tava sendo bem falado. Eu tô esperando coisas interessantes sobre ele. Ele tá com um design muito interessante, uma coisa futurista. Ele é um FPS, shooter, sci-fi, assim. Parecendo bem legal. Saiu o demo dele até na live, na PSN, mas eu não baixei, porque eu não sabia nada do jogo. É, ele chegou meio sem fazer barulho, né? É, de mansinho, vamos ver se tem alguma coisa pra mostrar. Exatamente, não tem nenhum review ainda, vamos ver o que ele nos revela aí. Também outro grande multiplataforma essa semana é Mini Ninjas. Uou! Você jogou o demo do Mini Ninjas, Fernando? Eu não joguei, tipo, fiquei vendo toda hora o Steve jogando ele na minha cara. Baixa o demo, mas eu não cheguei a jogar. É um joguinho de aventura, né? Ação. Parece assim, engraçadinho. Aham, tá saindo pra PC, 360, PS3, DS e Wii. Ainda pra PC, exclusiva semana, nós temos o Champions Online, que é um outro MMO dos mesmos desenvolvedores lá do City of Heroes, City of Villains. Esse Champions não era o que ia sair pra 360 também? É, deve sair depois então, não sei. É, ele vai sair pra 360, até que o cara tava falando que ele só pensou em portar pra 360, justamente pela que ele fica apavorado com a ausência de MMO numa plataforma totalmente online como o 360, né? Isso, ele vai sair pra 360 também, mas ainda não tem data. Ai, que merda, né, cara? E será que a gente vai jogar no mesmo servidor? Porque aí vai ser aquela desgraça, o Pablo vai lá jogar, aí o Pablo saiu pra tomar café no level 3, voltou o filho da puta que tava jogando com ele, tá no level 73, cara. Aí eu paro de jogar. Aí eles estão perdendo a oportunidade de fazer essa interação cross-plataforma aí pros jogos que podem, né? Porque um FPS, por exemplo, não é a mesma coisa se jogar num controle e no mouse. Né? Enfim, eu acho que esse MMO aí, por exemplo, seria um que daria pra fazer essa junção. Mas você sabe que esse Champion, ele tem uma história também, né? Porque, na verdade, inicialmente ia sair aquele DC Universe, que era o MMO da DC Comics, e que vai sair para PlayStation 3, e que ia sair inicialmente pro Xbox também. Só que aí rolou essas picuinhas de exclusividade e aí a Microsoft ficou de fora da jogada. Então, Champions Online pra PC e pra 360 ainda não tem data. Os exclusivos pra Wii essa semana, além de um jogo de férias num cruzeiro e de um de pesca que ninguém liga, nós temos o lançamento do Muramasa, de Demon Blade, da mesma desenvolvedora lá do Odin Sphere, que é um jogo que tava muito bonito, assim, pelas imagens. É um RPG de ação, aventura e tal. Ele já tem 5 reviews de críticos e não tá recebendo aquelas notas fantásticas, assim. A melhor nota dele, como já se imaginaria, é da Nintendo Power, que deu 8 em 10. Pra quem não se lembra, Nintendo Power é a mesma revista que deu 9 pro eMusic. A Eurogamer deu 7 e a Edge da Inglaterra deu 6. Então, não deve ser tudo isso, infelizmente, porque tava muito bonito o jogo. Exclusivos pra 360 essa semana, além de alguns joguinhos aí de Xbox Live Arcade que sempre tem, nós temos Raiden 4, né, cara? Sequência de um shooter muito popular no Japão, que geralmente não chega no ocidente, né? Shooter bem clássico, tradicional, assim, com gráficos next-gen, espero eu, mas nenhum review, nada muito concreto sobre ele ainda. E vejam que fantástico, 2 lançamentos pra PSP essa semana! Uia! Volta os que não foram! Pra começar, Soul Calibur Broken Dead, Destiny. É mais conhecido como Soul Calibur que tem o Kratos. Ou mais conhecido como Kratos Calibur, né, cara? Então... Ele já tem um review da IGN que deu 8 em 10, então coisa boa aí. E também essa semana, Fate Unlimited Codes pra PSP também. É outro jogo de luta em 3D aí, então dois jogos de luta em 3D pra PSP essa semana. Então esses são os nossos lançamentos da semana, vamos lá pras notícias. Tu faltou falar do grande lançamento do PlayStation 3. Qual? O Slim. Ah, é verdade, olha aí, o PS3 Slim, né, não é exatamente um jogo, mas honrado. Que oficialmente, na verdade, nem é chamado Slim, né, mas tá lançando no dia primeiro, né. E a grande diferença que ele tem, além de ser Slim, é que agora tiraram aquelas letras do Spider-Man no título. É verdade, a grande novidade, né, cara. Que realmente mudou no console. Pra facilitar um pouco, pra ninguém não falar que a gente não comentou muito do PlayStation 3 Slim, Pablo, vale a pena ou não? Cara, ele é Slim, ele não tem um prateadinho ridículo e ele não tem as letras do Homem-Aranha, já comprava. Podemos continuar. Então vamos lá para as nossas notícias da semana. Começa aí então com a primeira notícia, Fernando. A primeira notícia que temos aqui, já pegando carona, né, nos lançamentos de semana, no Guitar Hero 5, que está lançando agora, vai ter vários personagens ícones, né, do mundo pop rock jogáveis. E entre eles está ninguém mais, ninguém menos que o Kurt Cobain. A lenda que fez todo o grunge, aquele estilo sou cool e não me importo, eu não tomo banho e minha calça é rasgada. Eu fedo, né? Ele é um personagem jogável no Guitar Hero 5. Você vai poder jogar ele na famosa Smell Like Teen Spirit, né? Quem não conhece essa música? Isso, e também, e além da Smell Like Teen Spirit, vai ter uma versão inédita da Lithium Live. Que é inédita, e da Smell Like Teen Spirit é uma versão original de estúdio mesmo. Essa aí eu tô fazendo toda a lade em cima, porque é a primeira vez que a versão original de estúdio vai pro jogo, né? Só que, junto com esse ícone, né, vindo pros consoles, vem todos os fanboys em cima, né, da Activision. Batendo na mesma tecla que... Ah, o Kurt Cobain não ia apoiar isso, o modo, o estilo de vida dele era contra o consumismo, ele era um deus. É, ele era um ser humano e superior a todos nós. Eu acho que o pessoal tá falando que, excluindo a hipótese de uma conspiração em que ele foi assassinado e tal, ele meio que se matou por causa disso, né? Por causa de toda essa atualização dele, toda a parada toda ficando comercial e blá blá, etc, né? Ou então ele tava drogado demais e confundiu, sei lá, a espingarda dele com a escova de dente. Mas essa é a pergunta de um milhão. Afinal, a versão que vai vir, né, que vai ter Kurt Cobain, ele veio com a, que nem essa aqui, que veio com um controle remoto especial? Ah, veio. Que merda, cara, o pessoal perde tempo mesmo, né, cara? Tipo, whatever, cara, o cara é um ícone, né, tipo, muito legal ele tá no jogo de uma maneira de homenagear, né, sem contar que Nirvana também é uma puta banda, merece mesmo um prestígio. E os outros que estão contra isso, falam, ah, mas ele era contra. É, tipo, ele era contra, mas ele tá morto, cara, ele não vai reclamar, sabe? Eu aposto que a maioria desses fãs aí que estão falando, estão reclamando, compraram todos os DVDs, todos os CDs do Kurt, ele estava vivo ainda no Nirvana, e por sua culpa ele se matou. Tô, entendeu? É, toma essa. Toma essa. Cara, aí. E igual eles vão comprar a versão do Guitar Hero com o Kurt Cobain, vão ficar quietos depois, só pra fazer alarde, cara. E outro, o pessoal também tá reclamando que não tá parecido, que tá mal renderizado, que tá parecendo um morto-vivo, né? Não seria estranho, mas eu vi o vídeo e achei muito legal, cara. Achei muito bem feito, assim, expressões faciais, sabe, ele fechando o olho pra gritar, assim, achei muito maneiro. Sabe o que eu reparei, cara? Que... Para um jogo chamado Guitar Hero, né? Por exemplo, os trejeitos, os rostos, os passinhos no palco estão bem parecidos de todos os personagens famosos que estão aparecendo. Mas eu não tô gostando da sincronia de mão com guitarra, sabe? Isso, e isso já é estranho desde sempre, né? Eles nunca deram muita atenção pra isso. Aliás, bateria também era uma merda, precisou o Rock Band fazer direito pro Guitar Hero ir lá fazer. Eu não sei, eu acho que até hoje a guitarra não tem alça, isso eu acho bizarro. A guitarra fica pendurada, flutuando no ar, assim, quando o cara não tá segurando. Então, próxima notícia aí, Pablo. Bom, como sempre, a maravilhosa Microsoft deu mais uma daquelas comentadas espetaculares, sabe? Uma coisa típica de quem realmente entende de mercado. E dessa vez, pra quem não se lembra, mas o Projeto Natal, né, o Project Natal, que foi mostrado durante a E3, segundo Shane King, que é o vice-presidente corporativo da Microsoft Game Studios. Ou seja, ele é alguém importante, né? Ou deve ser. Cara, eu acho que abaixo de Jesus Cristo e Bill Gates tá ele. Tipo isso. É mais ou menos isso. Bom, ele disse que agora com o lançamento mais próximo do grande acessório esse, isso é o fator decisivo pra Microsoft ganhar a geração. Que ele acredita que milhares de milhares de pessoas vão comprar o videogame justamente pra poder ter essa interatividade, coisa que, segundo ele, o próprio Wii ainda não conseguiu atingir. Sim, eu acho que a Microsoft deve ganhar essa geração pra ela, visto que o próximo console da Microsoft deve sair antes do próximo console da Sony. Então, tipo, pra ela, ela vai encerrar o Xbox 360 antes, né, da Sony encerrar o console dela. É principalmente que você parar pra pensar, o PS2 tá aí até hoje, né? Pois é, isso tomando em consideração todo o discurso da Sony, que o PS3 é um console pra durar 10 anos e aquela porra toda. Não sabemos se isso vai acontecer mesmo, mas... E outra, eu não sei, cara, eu acho que esses acessórios de motion controller aí que estão vindo tanto pra Microsoft quanto pra Sony, eu acho que não vão decidir nada, sabe? Eu acho que acessório, né, cara, é uma parada que muita gente vai comprar, né, se for tudo aquilo que o pessoal tá dizendo mesmo. Mas é um acessório, né, cara? Não é todo mundo que vai ter. Eu acredito que esse, tanto o Project Natal quanto o acessório da Sony lá, os sorvetes de movimento, eu acredito que ambos vão sofrer o mesmo problema que o Balance Board sofre no Windows. Exato. Então. Eles são... Muitos jogos usam... Claro, muitos jogos usam balance board. Mas não pode sair todos porque aí tu começa a desmerecer o teu próprio console. Se tu dá suporte àquilo e aquilo não vem incluso, tu começa a desmerecer o teu próprio console. E aquele lance... É tipo, sei lá, a estratégia da Sega, por exemplo, com o 32X, de transformar o console dela numa máquina ultra potente. Mas, sabe, ela primeiro, ela não pode lançar só jogos pra ele e não é todo mundo que vai comprar, cara. É um lance bem mais limitado do que se o console tivesse sido pensado dessa maneira desde o início, né? Pelo discurso dele, dá pra ver que ele tá andando muito com o Molinê, né? Eu acho essa tecnologia bárbara de sensor de movimento. Só que eu acho que é o seguinte, o problema não é o avanço tecnológico que eles estão empregando nisso. O problema é o avanço na cabeça de quem programa, de conseguir passar um gênero, por exemplo, um RPG pra esse tipo de sistema, entendeu? A evolução parou aí. Eu acho que eles vão aprender, sabe, com o tempo, assim como aprenderam a mexer com 3D, aprenderam a descobrir o que dava pra fazer, o que não dava. Eu acho que isso tem muito a evoluir ainda. Eu acho que talvez com esses novos já venha uma coisa bem mais madura, assim, em conceito do que veio pro Wii e tal, então vamos esperar pra ver. Vai lá, Rick, próxima notícia, então. Vocês provavelmente ouviram um tempo atrás no Unloading, ou leram, no caso, dizendo que o Xbox 360 Arcade, ele ia deixar de ser comercializado. Vocês estavam se perguntando por que isso estava acontecendo, se era por causa do Red Light, se era pra queimar estoque, se era pra ficar só com Elite e pronto. E talvez agora a gente tenha um pouco da resposta, que a Microsoft vai lançar um novo bundle, o Xbox 360 Elite, que agora vai ter um HD de 250 GB. É o que eles estão chamando de Super Elite. Olha aí. Uhum. E isso também pode ter vindo aí pra tentar bater de frente um pouquinho com o PS3 Slim. E pra ajudar a comercializar isso aí, parece que esse bundle vai vir junto com o Forza Motorsport 3 e com dois controles wireless. O grande detalhe desse novo bundle é que ele ainda não foi anunciado oficialmente. Ele só apareceu como uma possibilidade de lançamento no site da Amazon. E que até agora, vários outros produtos apareceram assim antes de serem lançados e mais pra frente se tornaram concretos, entendeu? Agora, outra coisa que o pessoal tá se questionando é que se o bundle vai ser vendido worldwide, né, no mundo todo, porque a Microsoft tem essa coisa de vender bundles específicos pra regiões, como aquele que vem com o adaptador Wi-Fi e Halo 3 e que só é vendido no Canadá, entendeu? É, tanto que esse mesmo anúncio do Xbox Super, ele também foi visto na BT Games da África do Sul. Então, se lá na Alemanha tava anunciando, depois na África do Sul também. Você, Pablo, que tem os dois consoles, cara, o que você acha? Você acha que um HD maior desse jeito vai fazer diferença pro Xbox 360? Cara, isso depende do jogador, né, cara? Por exemplo, se tu levar em consideração uma pessoa que vai ficar na base dos originais ou o que for, tu baixa muito demo pra ver qual é que é, né? E os demos hoje, qualquer demozinho, eles não tem menos de 700 MB, 1,5 GB. E isso consome. E aí, por exemplo, até pra quem não abusa dos originais, por exemplo, como o caso, o cara tá jogando um Halo, por exemplo, tem muito pack de mapa que é gratuito, tu não precisa pagar pra baixar. E aí o pack tem 600 MB. E aí tu vai somando isso, vai somando essas brincadeiras. Agora que tu tem a possibilidade de, sei lá, se o cara quer poupar o drive, porque tem medo de fuder o drive, ele pode baixar o jogo pra dentro do HD. Cada jogo tem 4, 8 GB de download. Vai somando isso nessas brincadeiras, quando tu vê, o HD que se faz por ser essencial. Mas eu conheço muita gente, principalmente do Xbox, que tem a versão arcade. é feliz, cara. Até o próprio o Daniel Franco, cara, ele comprou o Xbox dele, Arcade, e, velho, joga com a gente tranquilo, não reclama, tá sempre disponível. Eu acho que isso depende do usuário, final. Beleza, então, a Sony, né, que é reconhecida mundialmente, né, por toda a história aí, pelas suas péssimas propagandas, né, seu marketing terrível, muitas vezes trabalhando contra ela, lançou uma campanha pra anunciar o novo PS3 a $299, e eles mandaram bem, né, cara, até os dois spotzinhos são bem legais, assim, são engraçados, divertidos. O mais interessante é que um deles meio que zoa os blogueiros, né, cara, de games, que ficaram um tempão tentando confirmar o rumor do PS3 Slim com a Sony e ela negava, sabe? Então, um dos spots é um blogueiro tentando confirmar isso com o cara, e o cara negando tudo, e tipo, atrás dele um monte de PS3 Slim com o preço $299, assim, grandão e tal. E um dos destaques do anúncio, né, que é pra TV esse anúncio, eles estão anunciando que, tipo, além de jogos, você baixa filmes, faz download e blá blá blá e tal. Então eles estão fazendo uma boa campanha. E como o Pablo disse, o bom é que eles tiraram a porra da fonte do Spider-Man, né? Os links dos dois anúncios publicitários estão aí no post, pra quem quiser ver. Vai lá então, próxima notícia, Fernando. Próxima notícia aqui então, né? Eu já tinha anunciado outras vezes aqui no Download News, né? Sobre o famoso, né, e what the fuck musical de Phoenix Wright, em japonês. Já lançou, já teve vídeos bombando por aí, mas somente agora esses vídeos foram disponibilizados pelo YouTube com legendas em inglês. Você vê o jogo ali, cara, você vê que eles fazem as mesmas expressões que o jogo faz, você vê que tem aquela paradinha de quando alguém aparece na cena, ele começa a pensar com ele mesmo, explicando que é a pessoa, e todo mundo fica parado, só ele movimentando assim. Uhum. Cara, ficou muito legal, muito engraçado assim, e pra quem curte o jogo, é perfeito, cara. Você vê, você consegue enxergar o humor do jogo ali. É muito legal, só é bizarro eles fazerem só com mulheres, não tem motivo, cara. Claro, isso é a maior parte do WTF, né? Por que são mulheres? É. Talvez porque eles queriam alguém com um tom mais alto pra cantar, ou porque japonês é um povo estranho mesmo, né? É taradíssimo, cara. O link aí, então, pra quem quiser assistir o musical bizarro, tá aí embaixo. Então, vai lá, papo, próxima notícia. Cara, minha próxima notícia é a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida, e vem dos nossos irmãos argentinos. Cara, eu não vou fazer piadinha com o argentino, mas eles merecem, né, cara? É foda isso. Se nós temos algum ouvinte argentino, eu sei que a gente tem vários, procurem um podcast de vocês, saiam daqui. Mentira. Tô brincando. Amamos vocês. Vem pra nossas praias, vem comer nossas mulheres, essa filha da puta. Ó, enfim, uma emissora de TV chamada C5N da Argentina, ela resolveu botar no programa de noticiário dela um novo drink que tá se tornando mania, segundo eles, né? Entre os argentinos mais novos, que se chama Grog XD. Alguém lembra de Grog de algum lugar? É, não sei se alguém sabe o que é o Grog XD. Bom, pra quem não sabe, Grog XD é do Monkey Island. Bebida dos piratas, né? É, a bebida típica dos piratas. Só que aí tem um vídeo... cara, acho que é melhor vocês verem o vídeo antes pra depois eu continuar a história, porque pra vocês conseguirem entender e seguir meu raciocínio. Era essa obra de arte aqui. Cara, que ridículo, velho. Caralho, cara, que porra é essa, velho? A história é o seguinte. Um grupo de argentinos desocupados resolveram botar a receita do Grog no Facebook. A piada começa que eles dizem que o nome da bebida é Grog XD. Todo mundo sabe que é o XD, é a carinha aquela, né? E aí, essa emissora maluca da C5N achou que realmente as pessoas estavam bebendo a querosene, o ácido sulfúrico, a tinta roxa número 2, entendeu? Tava fazendo esse drink em casa. E aí começam a ter uma discussão, porque dizendo que isso é extremamente perigoso. Eles chamam o Dr. Alberto Carmilotti, que é um médico renomeado, pra falar os males que essa bebida pode fazer no organismo humano. Ele olha lá e tem esse ingrediente escamo. Que diabos é escamo? Não sei o que é isso. Eu procurei no Google e parece que é alguma coisa de álcool e não sei o que lá, sabe? Caralho, como assim? Sim, ele acha que é um ingrediente novo que o pessoal criou pra botar na bebida, que além de ser, né, o engine dos adventures da LucasArts, também é o nome do bar onde se serve a bebida. Então, deu uma repercussão do caralho, porque eles estão realmente acreditando que as crianças estão bebendo querosene e ácido fúrico e companhia, assim. Essa história tipo, deu tanta repercussão que a LucasArts tweetou falando... Não, grog é uma bebida de mentira de Monkey Island, certo? Claro, isso a não ser que você é um repórter na Argentina. E ele colocou o link pro videozinho. Se eu sou assistente 50, eu fecho as portas na hora, velho. Vergonha, né, cara? Alguém tem que gravar e colocar no YouTube também o momento em que a C5N vai pedir desculpas e se retificar quanto a isso, né? Isso é muito engraçado também. Com certeza. Cara, que fail. Cara, e eu faço um desafio aqui. Você, nossos ouvintes argentinos, pelo amor de Deus, façam a receita e bebam e nos contem o que acharam depois. E eu preocupado que ter esquecido o bloco do Master System era um grande fail. Né? Próxima notícia então, Rick. Próxima notícia aqui é sobre o jogo que tá vidrando a cabeça de praticamente todos os downloaders e pessoas que possuem PlayStation 3 e um Xbox, que é o do Batman Arkham Asylum. Ai, meu Deus. Jogo do ano. Ele tá tão aclamado que ele bateu um recorde e vai entrar no livro dos recordes, o Guinness Book. Ele ganhou o recorde como o jogo de super-herói mais aclamado da crítica de todos os tempos. Olha aí. Tipo, não que isso seja uma coisa muito difícil, né, de se fazer, visto todos os jogos que tem, mas não deixa de ser uma conquista, né? E será que o Batman Arkham Asylum, ele vai ser o que o Spider-Man foi pros filmes de super-heróis, né, cara? Será que veremos mais jogos bem trabalhados, bem pensados, bem feitos, super-heróis aqui pra frente? Quem sabe? Caraca, tomara, cara. Porque ele recebeu a nota mais alta em uma escala global de review, que foi 91.67, a média global de todos os reviews que ele recebeu. Olha aí, cara. Muito maneiro. Tá todo mundo adorando, tá todo mundo tendo orgasmos com o Batman Arkham Asylum. Isso quer dizer alguma coisa, né? E eu espero que essa semana seja o review do Yates sobre esse jogo. Ah, seria maneiro. Claro, ele vai falar muito mal. Ou não, né? Então, vamos lá pra minha última notícia de hoje. No dia 31 de agosto, a Marvel foi comprada pela Disney, né? Mickey, Marvel, Homem-Aranha, por 4 bilhões de dólares. Caralho, hein, velho? Não, cara, não, peraí, vocês não estão entendendo a magnitude desse negócio, cara. Assim, não que, sabe, o Iron Man vai ter orelhinhas de Mickey, sabe? O Wolverine não vai ser o oitavo anão agora, que loucura. Mas aí eu tava conversando com o Rick aqui e o Rick fez o melhor comentário que você pode fazer sobre essa notícia, né, Rick? Qual foi? Eu cheguei e falei, cara, o próximo Kingdom Hearts vai ser muito bom, velho. É muito maneiro, né, cara? Pô, vai ser foda pra caralho, né, cara? O Cloud lá, o Squall versus Iron Man. Essa notícia é tão uau que ele nem sabe o que dá pra comentar dela, né? Pois é. Ela não é uma notícia diretamente relacionada a games, né? Mas como tanto a Disney quanto a Marvel produzem jogos, né? Talvez afete aí de alguma maneira. Tem alguns jogos da Marvel, né, em produção, por exemplo, Ultimate Alliance 2 e tal. Será que isso vai ser modificado de alguma maneira, né? Porque... Como assim modificado? Além de tu poder botar o Homem-Aranha, não sei o que, apareceu um Mickey pateta. Não, mas, por exemplo, as publishers que trabalham com a Disney são diferentes das publishers que trabalhavam com a Marvel, sabe? Então, talvez eles tenham que transferir o jogo de publisher, não sei. Vai saber se vai mudar alguma coisa nos prazos dos jogos, vai adiar, né? Mas isso não é tão bombástico para os games, né? Mas, cara, o pessoal fã de quadrinho deve tá morrendo, né, galera? Tá tendo... Cara, eu não faço a menor ideia de como isso vai refletir, sabe? Não, tipo, é a mesma coisa falar, sei lá, McDonald's comprou a Google. É a mesma coisa que falar, Giraffas comprou o McDonald's, tá ligado? É pior, é a mesma coisa que falar que a Mônica comprou a Marvel, tá ligado? Aí tu vai ter... O Wolverine vai ser cascão, sabe? Maurício de Souza, né? É, Maurício de Souza. Ah, mas sinceramente eu acho que assim, a Disney, ela não vai fazer da Marvel o quintal dela, sabe? Ela vai manter a Marvel lá fazendo o que a Marvel faz, só que sob uma nova direção. Então é isso, nosso Nerd News fica por aqui e fiquem agora com o Gamerdome. Começando mais um Gamerdome, The Clash of the Joystick Wielders, mais uma batalha sanguinária, dessa vez recebendo dois ouvintes, os vencedores de nossa charada, de nossa promoção para participar do Gamerdome. E da nossa charada mais difícil até agora, né? É verdade, esperamos grandes feitos de vocês dois, hein? Eu não achei difícil não, hein, cara? Não, né? Achei tranquilo, não, é tranquilo também. Pra quem tem mais de 28 anos, é tranquilo. Ou mais de 26. Mas, pra quem é gamer, né, tá muito fácil. Então, só pra quem ficou curioso em saber as respostas, a primeira era qual, Evandro? Rock'n'Roll Racing. E a segunda, Johnny? Decapatec, velho. Isso aí, exatamente. Cara, eu sabia, eu lembrava que era o jogo da múmia do Mega Drive. Exatamente. Mas, cara, esse é um jogo que eu tenho que separar umas horinhas da minha vida pra jogar de novo um dia. É excelente, eu mas enfim. Faz muitos anos, velho. É foda, é um jogo foda. Enfim, foi clássico. Então, cara, vamos começar essa batalha, né, entre dois desconhecidos que sairão daqui como inimigos mortais, né? Então, Evandro, você tem alguma coisa de... Nós estamos matando uma possível amizade já. É verdade. Deixar já tá no futuro. Evandro, você tem alguma coisa a dizer para o seu adversário? Vai devagar aí, garoto. Eu vou mostrar pra vocês o que é a vitória total. Toma essa, Evandro. Olha aí. E se eu pedir pra ele pegar leve, hein, imagina. Se eu tivesse pedido pra pegar pesado. Então, é o seguinte, para o ímpar, né? Para o ímpar define tudo, como vocês bem devem saber. Eu quero ímpar. Ah, eu quero par. Então, no para o ímpar, o Evandro colocou 4 e o Johnny colocou 7. Então, temos o número ímpar logo. Johnny é o nosso primeiro, nosso vencedor do para o ímpar e o primeiro na ordem das perguntas. É um sinal, é um sinal. Vamos lá, então. Fábio 1 Game Quiz. A primeira fase é um quiz tradicional. Cada participante vai responder a 3 perguntas com dificuldade crescente sobre o mundo dos games. Além das 4 alternativas, os concorrentes poderão utilizar 2 itens. Chamar o Kratos, que cortará 2 perguntas incorretas, e o Warp Zone, que substituirá a pergunta atual por outra que poderá ser de igual, maior ou menor dificuldade. A primeira pergunta da nossa primeira fase para o Johnny é a seguinte. Vejam bem que como vocês dois são gamers, né, e responderam nossas charadas difícil, o Gamerdome de hoje está num nível altíssimo, então... Eita, beleza. Essa é a fácil. Qual é o nome do protagonista do game Punch-Out para NES? Rapaz. Alternativa A, Mike Jr. Alternativa B, Tony. Alternativa C, Punch Jack. Ou alternativa D, Little Mac. Alternativa D, Little Mac. E a resposta está correta. Exatamente. Realmente tava fácil. Porra, se fosse eu, não é nem tchum. Levar um punch na cara, né? Bom, próxima pergunta então pro Evandro. Qual desses poderes não pertence à nanosuite de Crysis? Letra A, Speed. Letra B, Stealth. Letra C, Jump. Ou letra D, Power? Tempo. Quero usar aquela opção que troca a pergunta. Então, pergunta extra, Evandro. Bom, qual desses jogos não é possível ter relação sexual com um NPC? Olha que bonito. Letra A, caralho. Mass Effect. Letra B, Fable. Letra C, Indigo Prophecy. Letra D, The Elder Scrolls 4 Oblivion. Tempo. Não faço a mínima ideia, mas eu chuto a letra D. A resposta está correta. Muito bem. Olha só. Vou dizer... No chute. Nego fala que só vai ter jogo antigo, que é pra quem é gamer desde criança. Ele vem com Crysis. Olha aí. Pelo amor de Deus. Claro. Tudo bem, cara. Tem um pouquinho de tudo. Tem que saber todas as gerações. Exatamente. Vai continuar jogando, né, não? Claro. Mas o Evandro conseguiu empatar e vamos lá para a nossa segunda rodada de perguntas com os nossos dois combatentes de igual para igual. Johnny. No jogo Beyond Good and Evil, qual a profissão da personagem principal Jade? Opção A. Isso é difícil? É, média. Opção A, jornalista. Opção B, escritora. Opção C, fotógrafa. Opção D, bibliotecária. Tempo. Putz, eu tô em dúvida entre duas, hein? Eu vou chutar. Chuta então. Ela é jornalista. E a resposta está exata! Muito bem! Olha, vocês saírem daqui não, como, sei lá, não bons gamers, pelo menos tentem ser jogadores de futebol, porque vocês estão bem no chute, pelo menos. Mas foi um chute consciente, não foi assim. Sou especialista em vestibular, pô. Sou de Brasília, meu irmão. Concurseiro. Que beleza, hein? Então, vamos ver se o Evandro consegue empatar na segunda pergunta dele. Quanto está o placar, Fernando? Está 25 para o Johnny e 10 para o Evandro. Vamos ver se o Evandro consegue os 15 pontos aí para empatar. Segunda pergunta então, Evandro. Qual desses ingredientes não faz parte da receita de grog do Monkey Island? Alternativa A, querosene. Alternativa B, água. Alternativa C, ácido sulfúrico. Alternativa D, acetona. Tempo. Chutando de novo, água. Água. E a resposta está correta. Olha só, olha só, esse cara vai chegar no chute mesmo assim. Cara, o Paroi está fazendo efeito, que essa aí as eu não as perguntas é tudo assim, qual não faz parte, qual não sei o quê, e só de jogo que eu não joguei. Olha aí. Olha o Paroi. Cara, vou jogar na Mega Sena amanhã, porque tá muito bom o negócio. Pois é, o ingrediente tão mais óbvio é que não tem, né, cara? Naturalmente. Isso graças ao cast que eu ouvi, e eu vi que o jogo é todo bizarro. É. Perguntas agora nível difíceis. Vamos lá, Johnny. Vamos lá. Johnny... Qual desses jogos para a série Imagine não existe? Letra A, Imagine Cheerleader. Letra B, Imagine Pet Hospital. Letra C, Imagine Diva Designer. E letra D, Imagine Modern Dancer. Tempo. Falei. Essa tá meu foda. Meu Deus do céu, essa tá foda, velho. E Warp Zone, sim, vamos lá. Warp Zone, então. Johnny, qual dos vilões a seguir Batman enfrenta no game Arkham Asylum? Letra A, Zaz. Letra B, Charada. Letra C, Pinguim. Letra D, Chapeleiro Maluco. Tempo. Letra A, Zaz. A resposta está correta. Eu falei, olha aí. Olha aí. Porra. Aí, o cara já jogou o jogo. É um jogo. É um jogar. Então, olha só, quanto tá essa pontuação? Temos, então, 50 para Johnny e 25 para Evan. Será que nossos dois concorrentes vão gabaritar a primeira fase? Vamos ver, isso é um feito inédito. Seguinte, Evandro, presta atenção, rapaz. No jogo Okami, o que deve... Mas que pariu! Fala um jogo que eu joguei na vida! Ninguém me pergunta como foi ninguém. Tá bom. Olha o xilique, olha o xilique. Mas qual é o número da camisa do Batistuta, né? Não, aqui, ó. No jogo Okami, o que você deve desenhar para ativar a técnica de pincel Veil of Mist, que deixa os inimigos mais lentos? Opção A, um círculo no céu. Opção B, duas retas verticais. Opção C, uma linha partindo de um raio. Opção D, uma linha transversal. Tempo. Opção C. Uma linha partindo de um raio? Isso. Você está certo disso? Não, brincadeira. Estou. Está errada! Eu não lembrava nem a resposta, nem a opção que era. Essa foi maligna, velho. Essa foi maligna. São duas linhas verticais, né, Fernando? Sim, duas setas verticais que você deixa os inimigos mais lentos com a sua nevozinha mágica brilhante. Olha aí. Pô, Evandro, caralho, Evandro, estou ficando decepcionado com você, mano. Por culpa do Evandro, não tivemos o primeiro gabaritamento completo da primeira fase. Vamos lá para a nossa segunda fase. Fase 2. Qual é o Chitane? Na segunda fase, os participantes terão que descobrir de que game é a música tocada durante o tempo escolhido por eles. 3 segundos valendo 50 pontos, 5 segundos valendo 30 e 10 segundos valendo 20. Se mesmo assim não souber, não se desespere. Caso ainda não tenha chamado o Kratos, você pode pedir uma dica. E se nem isso ajudar, poderá ouvir o dobro do tempo pedido, valendo a metade dos pontos. Primeira música, então, é para o Johnny, né? Vamos lá. Johnny, você escolhe 3, 5 ou 10 segundos. 3. Olha aí. Ousado, rapaz. Muito ousado. Quero ver, hein? O cara ainda prometeu a vitória total, sabe? Vitória total. O que ele pode fazer, né? Acho que eu vou me ferrar, velho. Sou míope meio surdo, hein? Olha só, vamos lá então. 3 segundos. Johnny, qual é o chiptune? Silent Hill. Assim, de cara? É, de cara. Ó, pode mandar as opções. Vai nem pedir a dica? Não. Não, respondeu. Se acertar, já respondi. Eu já respondi. Se acertar, eu vou falar que acabou a energia aqui. A resposta está correta! Toma aí, Evandro. Acabou de jeito, Evandro. Eu vou repetir. Mãe, vitória total. Não. Os caras estão fazendo que nem faz com o Diego aí. Vamos pegar alguém aqui, dar a resposta e falar que acertou tudo. Você faz com o Diego? O que, que eu tenho a ver com essa história? Não, você não canta lá fino e... E aí os caras falam que é pra todo mundo cantar fino e depois só você tá cantando fino? Ah, é verdade. É o mesmo esquema. Verdade. Então... Tá, olha só. Caralho, velho. Isso realmente... Sabe, qual o Silent Hill que é? Ele tem que falar o número. Primeiro. Pois é. Ele adiantou. Caralho. É realmente amigo do Vivaco, né, cara? Evandro, fosse você, cara, não piorava as coisas, velho. Vivaco, tem acesso ao Google Docs aí que tem as respostas. Não acessa, não. Não acessa, não, cara. Pior de tudo que não tem, né? Não tem, né? É agora, ninguém vai tocar a música de abertura do Pro Evolution Soccer 2009. Não vamos, cara, infelizmente. Olha só, Evandro, meu filho, você está numa situação tensa nesse momento. Quantos segundos você pede? 3? Fazer o quê? Então vamos lá. Evandro, qual é o chiptune? Meu Deus, eu já ouvi essa porra, mas eu não sei de onde é. Tem direito a dica, alguma outra coisa? Uma dica, você tem direito a uma dica. Então manda. Essa música é da trilha de um jogo, uma das mais aclamadas trilhas que leva o nome do compositor Yuzo Koshiro. Essa é a dica? Essa é a dica, cara. É o máximo que eu posso fazer por você. I don't know. Deixa eu chutar, peraí, que eu lembro o que parece isso aí. Não vale procurar Yuzo Koshiro no Google. Não tô. Eu tô deitado na cama com o headset, o teclado tá longe. Você pode pedir um pouco tempo. É verdade. Ah, então, mano. Mas metade dos pontos, beleza? Ok. Eu não sei, qualquer um ponto já... Então, vamos lá. Evandro, então, o dobro do tempo valendo metade dos pontos. Qual é o chiptune? Caralho, isso é de algum RPG, mano. Ah, não sei. Não lembro. Não quer nem chutar? Não lembro, tem muito RPG e eu vou chutar errado. Tá bom. Final Fantasy, então, seu chute. Não é Final Fantasy. Então chuta qualquer coisa. É foda. Então beleza, pode ir. Vai falar que sabe? Eu chuto, eu tenho um chute, mas é um chute, né? Tá, então vamos ver, então. Quer ver se o John acertaria? Pera aí, é do... Não é aquele jogo da menininha que mata as mitocôndrias? Parasite Eve? Parasite Eve é seu chute? Sim. A resposta está errada. Errada. Olha aí, o Johnny, você quer chutar pra... sem valer nada? Qual é Shenmue, velho? É Shenmue, olha aí. Olha, para, cara, mano. Olha, essa vitória total mesmo, jogo, cara. O cara tá respondendo até o seu, hein, cara. Eu não deixava, não. O cara tá te brilhando, velho. Se fosse você, que ia na casa do Johnny e espancava ele agora, mano. Olha só. Então, mas eu já ouvi isso daí, no Dreamcast. Eu coloquei o jogo, vi a abertura e tirei. É, deve ter sido isso mesmo. Aí, veio a abertura e... Ah, que merda, né? Não, é sério. Por isso, eu sabia que eu já ouvi, mas nunca que eu ia lembrar de onde era. É. Então, olha só. Shenmue é uma bosta. É. Caraca. Que isso, Pablo, cara? Pablo, essa é pra você. Shenmue é uma bosta. Ó, nós vamos disponibilizar o endereço do Evandro no post. É. do cara, nesse momento... O que tem a ver? Cara, nesse momento você foi amaldiçoado por todas as viúvas da SEGA, cara. Bom, joga GTA que é jogo de homem. Porra, Shenmue. É, joga pro Evolution Soccer, né? Então dá. Aldeia. Quanto tá mesmo, Fernando? Muito a um pouco. Não nem por placar. Coisas triviais na vida, placares, quem é melhor. Isso aí é bobeira. De um lado direito, nós temos Johnny, o mito, com 100 pontos. Caralho. É, muito bom. E do lado esquerdo, nós temos Evandro, com o mísero 1/4 dos pontos de Johnny. 25% dos pontos. É, né? Você conseguiu diminuir a diferença de 10 pra 0 pra 100 pra 25, né? 1/4 agora, pelo menos. Como eu sou um jogador de Pro Evolution Soccer, existe uma lei. O importante é não levar de 0. Verdade, cara. Se for 230 a 25, tá bonito. Verdade, cara. Você tem que fazer de honra, pelo menos, né? Então vamos lá pra nossa terceira fase. Fase 3. Pokémon. Nessa fase, os combatentes vão ter que descobrir o personagem oculto através das dicas. Eles começam com 50 pontos, uma dica grátis e mais 4 dicas à disposição. Cada dica revelada reduz 10 pontos do score final e garante a possibilidade de chutar um nome para tentar adivinhar, sem punições caso a resposta seja incorreta. Então, Começando com o Johnny, você escolhe personagem, personalidade ou lugar. Personagem. Personagem, então, vamos lá. Primeira dica. Eu coordeno um grande laboratório de pesquisa. Eu posso momento chutar, de né? tensão. Pode chutar. Se ele acertar agora, vai ser um titular aqui, cara. Você deve... Mano, se ele acertar é muito palhaçada. O Sarney tá tomando conta do download, mano. Ah, como é que é o nome do Metal Gear Solid, né? Ah, não, pode passar mais uma dica. Ué, não era vitória completa? Olha a filetada aí, olha a filetada. Temos alguém que não vai fazer 50 pontos, então? Olha só. Fase completa. Pô, falar nisso, o Vivaco me deu vergonha, velho, naquela... Do Rapture, ah, é. Puta merda, velho, que vergonha. Então, vamos lá, primeira dica. Tenho muitas personalidades. Lembrando, você pode chutar pra cada dica sem problema, um chute. Sim. Não, não vou, não, nada. Então tá. Segunda dica, meu nome é uma sigla. Olha aí, C3PO. Caraca, imagina esse é, velho. Eu ficar muito bolado. Não é nem fudendo. É o Otacon, não é o Otacon, mas é o chute. Otacon, não. Terceira dica, sou uma inteligência artificial. Márcio, pra caralho, esse é meu primeiro chute, juro por Deus. Meu Deus, hein. Agora o Vivaco vai ficar decepcionado. É muita zica, mano. Se essa pergunta colocar isso pra mim, eu acertar na primeira. É. Quarta e última dica? Ok, vamos lá. Quarta e última dica valendo 10 pontos. Gosto de bolo. Olha aí, puta que pariu. É a Gleido, velho. É a Gleido. Mano, eu juro, eu pensei nisso puta na primeira vez. Merda. Que top, hein? que vergonha, que vergonha. Pelo menos você acertou, cara. Ah, pelo menos. Então, oi, Evandro, eu acho que ele jogou outro direto pra você, viu? Ele falou nada. Mas essa é sério. Se fosse eu na primeira, eu ia acertar. Mano. Olha para o Ivan. Olha só. Então, Evandro, você escolhe entre personalidade ou lugar. Algo me diz que eu vou me fuder, mas vai ser personalidade. Personalidade? É. Olha aí, vamos lá. Sou um designer que criou vários arcades de grande sucesso. E o Suzuki? Olha só, de primeira. Vocês inventaram essa pergunta agora, né? Só pra não passar a vergonha. Não é vergonha. Verdade, cara. Tava aqui. A gente tava pensando assim, cara, essa tá muito fácil, mas vamos deixar porque ninguém escolhe personalidade. É. Tô bom, mano. Não, entre personalidade do lugar, tem que escolher personalidade. Eu sei muito aí, gente, da pensou, galera. Não, tô fudido, né? Tô no inferno, vou abraçar a cabeça. O Evandro vai virar, aí, cara. Olha aí, cara. O Evandro olha conseguiu só diminuir a diferença a ponto de que eu tava achando que pela primeira vez a quarta fase não ia decidir, que já ia estar decidido, né? Mas, novamente, a quarta fase do Paint Combat vai definir o nosso combate. Quanto que tá a pontuação, Fernando? Nós temos o Johnny com 110 pontos e agora o Evandro com 75 olha pontos, cara. Olha só. De um quarto ele foi pra 3/4, assim, um passe de mágica. Tô com vergonha. Tô com vergonha dos meus conhecimentos, hein? Vergonha. Vamos lá, então. A quarta fase do Paint Combat. Fase 4. Paint Combat. Na última fase, testaremos a criatividade de nossos participantes num duelo de Paint. Eles terão 1 minuto e meio para fazer um desenho com o mouse sobre o tema escolhido. Não sabe desenhar? Não se preocupe, a capacidade de fazer algo que represente o jogo, mesmo que toscamente, e o fator bizarro, contam bem mais que a técnica. Ao final, nosso painel de jurados avaliará a melhor obra de arte. O tema do nosso Paint Combat de hoje é uma nova arma para Worms. Uau! Nossa. Uma nova arma para Worms. Ele não vai ter aquela versão psicológica, não? E aí, Fernando, cara, você acha alguma coisa aí? Cara, você vai jogar Worms, você vê só a arma que você nunca ia imaginar na sua vida. Ou seja, como é que você vai imaginar uma arma que você nunca vai imaginar na sua vida? Uma outra arma, né, cara? Além das que você já não ia imaginar na sua vida, acho que não sai nada aí não, cara. Acho que eles não têm essa capacidade. Eu tô fazendo desenho também aí, estranho. Ah, o Rick, do Rick sempre é o melhor, mano. Ó, vou botar no Rick, hein? Se te dou de cara uma merda, vou botar no Rick. E aí do Rick vai valer 200 pontos, aí ele vai... O Rick vai ganhar passar todo mundo. Falta apenas 30 segundos. Tá, então eu vou entregar. Olha lá, Rick, era pra você ter entregado, então, hein? Pronto, né, Rick? Já tô entregando. E já tá pronto, seu porra. Não, mas já tá pronto. Aí, olha aí. Caralho, tá escrevi errado. Só que eu não posso entregar pro grupo, senão todo mundo vai ver. Tem que ser rapidinho. Ferramenta errada. Pô, entregar só pra... 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo, manda essa porra. Salve com PNG. Olha aí, olha só. O Johnny mandou o cocô. O cocô, olha bem. Ó, gostei do nome do Evandro, hein? Boa. Sou um gênio da criatividade, mas olha os meus desenhos. Como assim? Como assim? Peraí, o gênio que sabe tudo teve a mesma ideia que eu? Olha aí, hein? Johnny, na versão do Borim, por favor, te explica seu desenho. É. Isso é uma minhoca com a cabeça cagada. Ah, entendi. Devidamente. Ela toma merda na cabeça. Como essa arma funciona? Alguém que tá em cima caga na cabeça da minhoca, entendeu? Ah, isso dá muito dano. Gera moral, dano moral. Aí a minhoca se sente suja, ela pula na água, né? Não, ela fica deprimida. Ela fica deprimida e se suicida, né? Ah, entendi. Muito interessante, muito interessante. Ok. Então, Evandro, explique o seu desenho. Primeiramente, eu quero que vocês se atentem ao nome do arquivo, o arma, exatamente. Diferente do meu concorrente, que não usou, não teve um nome criativo. Mas que política. Isso é politicagem, hein? Vocês jogariam um jogo que é colorido ou um jogo preto e branco? Um bom argumento. Eu gosto de coisa estilosa, meu amigo. O preto e branco está em voga. Você tem no meu desenho, do lado direito, uma minhoca muito bem desenhada, porém o Arms é um jogo que preza pela diversão, não por gráficos. Então aí você tem uma corzinha que valoriza o gráfico, mas a minhoca está mal desenhada. Ela está atirando contra o seu oponente, no caso o Johnny, o Super Tolete. Note que o super o quê? Tolete. Tolete. E note que o super tolete emite raios mal cheirosos gama. Então, pra essa minhoca dele, que é uma minhoca gigante, certamente ela não ia aguentar 2 segundos. Não é uma minhoca gigante? De onde você tirou isso, velho? É uma minhoca de boa. É em zoom. Em zoom não é minhoca gigante, pô. Peraí, você tá dizendo pra todo mundo que sua minhoca é pequena. Johnny, peraí. Você tá dizendo pra todo mundo que sua minhoca é pequena em rede nacional? Eu não tenho uma minhoca. Foco no desenho, não vamos comentar sobre a minhoca dos outros. E além disso tudo, o meu desenho, diferente do dele, tem o selo Abicão Approved. É, só que esse selo é meio pirata, porque o nariz Abicão deu um pompom. Que o idiota que desenhou escolheu a ferramenta errada. Era uma pessoa com taxa, né? E Approved está faltando um P, tá bom? Esse texto está errado. Não, ele é pirata, não foi, pô. Não foi alguém da equipe que deu o selo, foi uma pessoa de fora, ele não podia ser um selo bonitinho e ser Evandro, certo. Evandro, você acha que uma pessoa de fora tem o direito de dar o selo Approved do Abicão? Você está na internet, é onde nada, ninguém é de ninguém. Enfim, vocês entenderam. Não, Rick, explica o seu desenho, Rick. Cara, o meu desenho é a arma mais roubada de todas, né, cara? É o cavalo ninja Launcher, né, velho? Então... Olha aí. A bazuca que lança um cavalo ninja. Que beleza. Vamos lá pra nossa votação. Os jurados de hoje serão o Diego, o Fernando e o Rick. Eles vão passar por mensagem em qual eles votam e... Olha só, temos pela primeira vez uma unanimidade nas votações. Ixi, senti que eu aposentei na minhoca. Então... Diego, você quer dizer em nome de todos os votantes quem é o vencedor do nosso Gamerdom de hoje? Peraí. Quanto está o placar, Fernando? Placar, sem o Page Combat, está 110 para o Johnny e 75 para o Evandro. Cara, eu já falei que o placar ninguém se preocupa com esse tipo de Eu números. Acho que teremos uma lavada, hein? Uma lavada. Olha aí, hein? Vamos ver. Olha só. Bom, quem é o vencedor de hoje, Diego? Pois é, cara. O João chegou aqui falando que ele ia dar uma... Johnny, vitória total, né? O Johnny disse que ia dar uma vitória total em cima do Evandro. Meu nome não é Johnny. E parece que ele sentou na minhoca, cara, porque o Evandro é o nosso campeão de hoje. Olha aí, Evandro. De virada, Evandro. Que vergonha. Como diria o Capitão Planeta, nunca desista dos seus sonhos, galera. Acredite em vocês. Poder da amizade, né? Cara, o poder de convencer as pessoas que seu desenho é bom, né, cara? Poder. Não, mas é bom, muito bom. É porque eu estou com sono. Ah, essa é a desculpa. Eu já poderia estar desculpa pro Fernando antes de começar. É, eu vou já tava saindo fora com essa, mas... Enfim, o Evandro deu uma explicada legal, desenho, deu um título legal, usou mais cores. E, cara, ele usou a arma que mais vale nesse jogo, né? Que é atacar seu inimigo. É. Ele já começou falando da minhoca do outro que é pequeno, já que tá agora cara. Eu só queria deixar bem claro que o que tem no meio das minhas pernas não é uma minhoca. Ok. Certo? É um monte de merda. Guarde isso pra você. Ok. Olha só. Não, peraí, não fiquei nada. Diferente das outras disputas que tem por aí, onde o campeão dá o seu discurso, por favor, eu queria que o Johnny Gostosão, que sabe tudo, falasse algumas palavras para nós nesse momento de humilhação. É, eu estou com sono, sede e fome. Eu acho que o Evandro usou a sua arma na sua cabeça, cara. Pois é, cara. Que merdalhão, hein? Eu fiquei sabendo que esses tomas de sono, sede, fome, é o que dá quando você perde no Game Dome. É isso aí. Você tá com sono? Game Dorme. Puta merda, cara. Aqui, eu voto para que todos nós repensemos nossos votos e votemos no Johnny. Pela piada horrível da arma. Mentira. A piada foi uma merda em homenagem à arma. Então, com o vencedor Evandro, nós ficamos por aqui com o Gamer Dome dessa semana. Fiquem ligados para futuros Gamer Domes, onde chamaremos novamente mais ouvintes, né? Com uma charada super divertida e difícil, pra ver se você não conseguir buscar no Google. Dá pra participar de novo? Porra, essas duas estavam foda, mano. Dá, se tiver mais uma charada e vocês responderem, os dois participam de novo aí. Quem sabe uma revanche. Muito bem. Muito bem. Looking forward, passa o e-mail, Evandro. Se você acertar pra mim, manda e-mail. Vamos de colunho, velho. Pode mandar abraço pra mãe, pro pai, pra tia. Manda abraço pra quem quiser aí. Muito bem, eu quero mandar um abraço pro Fórum Players, pro Fórum VGBR, que eu participo há uns 10 anos, a galera é gente boa. É isso aí. Isso aí, o Evandro quer mandar abraço pra alguém. Enfim, eu quero mandar um abraço pra toda a galera do chat, o Igor, SMC, Lucas2099 e o JP e mais algumas pessoas que eu não me lembro o nome. Ah, okay. Manduca, bem gostosinha. Ah, que absurdo, que absurdo. Pra quem? A Manu, que é bem gostosinha. Passa a foto. Você não sabe quem é a Manu? E quero mandar um abraço pro Pablo e pro Diego, que jogam Halo 3 comigo, são super legais. Eu quero mandar um abraço a ninguém. Ok, então... O nosso Gamer Dome da semana fica por aqui. Até semana que vem com mais um Download News e mais uma batalha sangrenta de tripas e sangue.